A cena de Los Angeles. Os poetas, os loucos, os empobrecidos e os ricos de alma. Os insípidos, os cretinos, os bêbados e os malditos. Nasci em Andernach, na Alemanha, no dia 16 de agosto de 1920. Filho ilegítimo de um soldado do exército de ocupação americano, aos 2 anos de idade, fui trazido para os Estados Unidos e depois de 2 meses em Baltimore, fui levado para Los Angeles. E quando atingi a maturidade, vaguei ao acaso pelo país, de um lado para o outro, de cima para baixo, de dentro para fora. Mas sempre voltava para Los Angeles, e aqui eu estou hoje, morando em um casebre, caindo aos pedaços, bem próximo à pobretona Sunset Strip. Se alguém é um especialista na cena, sou eu. Ainda que por concessão. E a cena foi se processando através de dias e noites de vinho e cerveja e uísque. Talvez o desespero tenha deformado um pouco a minha perspectiva, mas eu estava aqui. Estou aqui. E falo daqui. A cena da Alvarado Street por si só merece ser descrita, ainda que meu material seja de 15 anos atrás. Imagino que tenham ocorrido mudanças, mas que as mudanças não tenham sido rápidas. Ou será que foram? Parece que foi ontem que eu estava sentado num bar de striptease na Sunset e as garotas esfregaram suas bucetas em mim. Mas aquela área entre a 3ª e 8ª rua na Alvarado e os bares que se estendem por todas essas ruas não mudaram quase nada. É a área dos pobretões. Ali, em frente ao parque, onde eles ficam sentados à espera da sorte, à espera da morte. É o segundo pior lugar de Los Angeles. Eu abria e fechava aqueles bares, brigava dentro deles, conhecia mulheres dentro deles, terminei na velha prisão de Lincoln Heights uma porção de vezes. Há um grande grupo de pessoas ali que vive de ar e de esperança e de garrafas recicláveis e da boa vontade dos seus semelhantes. Moram em pequenos quartos, sempre atrasam o aluguel, sonhando com a próxima garrafa de vinho, a próxima bebida grátis no bar, passam fome, ficam loucos, são assassinados e mutilados. Até que você tenha vivido e bebido entre eles, jamais conhecerá o povo abandonado da América. Eles são abandonados e abandonam a si mesmos. Juntei-me a eles. E entre essas pessoas, existem mulheres. A maioria delas vive de rapina, mas aqui e ali surgem mulheres de verdade. Inteligentes, alcoólatras, loucas. Vivi num vai-e-vem com uma delas durante 7 anos. Com outras, por períodos mais curtos. O sexo era bom. Elas não eram prostitutas, mas algo nelas havia de se perdido. Alguma coisa na vida tinha feito com que fossem incapazes de amar ou de se importar com alguém. Batidas policiais em nossos quartos não pagos eram bastante comuns. Tornei-me tão violento, tão desbocado, quanto qualquer uma daquelas mulheres que enchiam a cara de vinho. Algumas delas eu enterrei, algumas odiei, algumas amei, mas todas me proporcionaram acontecimentos violentos o bastante, embora a maior parte daquilo tenha sido de uma ruindade capaz de preencher a vida de 20 homens. Aquelas mulheres infernais acabaram me levando ao County Hospital, direto para a lista de casos graves, e quando saí de lá, abandonei a Alvarado Street. Mas se você quiser experimentar um pouco disso, creio que a mesma linhagem ainda cultiva o desejo de morte lá por aquelas bandas. Depois de um casamento infeliz, decidi, bem, que se dane, que podia mesmo ser um escritor. Isso parecia ser a escolha mais fácil. Você diz qualquer coisa que der na telha e eles dizem, ei, isso é bom, você é um gênio. Por que não ser um gênio? Existem tantos gênios medíocres. Então, eu me tornei um gênio. Meu primeiro instinto foi ficar longe de escritores, artistas, criadores, receando que eles pudessem me desencaminhar com uma visão equivocada de suas ambições. Afinal de contas, um bom escritor precisa fazer apenas 2 coisas direito, viver e escrever, e o trabalho já está feito. Em Los Angeles, é possível viver em completo isolamento, até eles encontrarem você, e beberem com você dias e noites, e falarem por dias e noites. E quando eles vão embora, outros chegam. A gente não se incomoda com as mulheres, mas outros são definitivamente devoradores de alma. Um dos primeiros a me encontrar foi MJ, o famoso poeta beat dos anos 50, principalmente fora da cidade de Nova York, bem no Brooklyn. M chegou batendo na porta. Ele já não era nenhum garotinho e estava escrevendo havia bastante tempo. Eu era ainda mais velho e havia recém começado a escrever. Bem, isso foi justo. Eu estava de ressaca. Bukowski, você tem carro? Sim. Mas deixa eu pegar uma cerveja primeiro. Você quer uma? Não, eu estou em abstinência. O que aconteceu? Escuta só. Apanhei duas noites seguidas. Apanhei em Frisco e na noite seguinte eu estava lá no Barney's Barnery e me envolvi em outra briga. Esse cara não era amador. Me deu uma surra tão feia que me caguei nas calças. Tive que me limpar com um jornal. Não tinha onde dormir. Quero que você me leve até Venice. Tudo bem. De repente, consigo morder um vintão. No caminho, M me falou de como eles nos deviam. Nós havíamos saudado a nossa dívida. Ele disse, pode crer, Henry Miller costumava espremer esses ricaços quando estava começando. Todos os artistas tinham esse direito. Eu achava que seria legal se todos os artistas tivessem direito à sobrevivência, mas acreditava que todas as pessoas tinham esse direito, e se um artista não conseguisse se manter financeiramente, estava na mesma condição de qualquer outra pessoa com o mesmo problema. Mas eu não contrariei ele. Ele já não era jovem, mas ainda era um poeta importante, mas por algum motivo havia sido excluído do circuito de poetas. Havia políticos no meio artístico, assim como em qualquer outro meio. Era triste. Mas M tinha ido a muitos eventos literários, caído em muitas roubadas, bajulado muitos nomes só porque eram nomes. Havia feito muitas exigências no momento errado e da maneira errada. Durante o percurso, ele sacou um caderninho vermelho de mordíveis. Todos aqueles nomes eram bons alvos para espremer. Chegamos a Venice, desci do carro com M e fomos em direção a uma casa de dois andares. M bateu na porta. O garoto apareceu. Jimmy, preciso de $20. Jimmy saiu, voltou com uma nota de $20 e fechou a porta. Entramos no carro, fizemos o caminho de volta. Bebemos a tarde toda e a noite toda, enquanto M falava da cena de poesia. Ele esquecera que estava sóbrio. Na manhã seguinte, tomamos uma cerveja de café da manhã e nos tocamos para Hollywood Hills, outra casa de dois andares. M teve que bater na janela. Uma casa cheia de gatos e filhotes de gatos, o cheiro de cocô dos felinos predominava. M conseguiu mais $20 e nós voltamos e bebemos mais um pouco. Eu encontrava M de vez em quando. De tempos em tempos, ele promovia uma leitura de poesias aqui na cidade, mas não ia muita gente. Ele lia bem e os poemas eram bons, mas a mandinga era braba. M estava marcado. Os mordíveis estavam se esgotando. Então achou uma garota que o acolheu. Fiquei feliz por M. Mas M era como todos os outros poetas. Apaixonava-se por suas mulheres, talvez até demais. Logo estava de novo nas ruas, às vezes dormia no meu sofá reclamando da sorte. Como ninguém mais publicava seus livros, passou a mimeografar seus próprios exemplares. Tenho aqui. Todos os poetas americanos estão na prisão. Ele escreveu uma dedicatória para mim. Los Angeles, fevereiro de 1970, para Charlie, com a graça dos deuses. Às vezes ainda conseguimos fazer chover. Mostre para mim, ele gritou. Mostre pra mim. Cara, eu tô tentando encontrar. Fique calmo. Tá aqui, cara. Na palma da mão dele havia uma pequena mancha de sêmen. Eu não gozo com a mesma frequência que você, ele disse. Ai, cara, você quer ver o meu pau? Aqui está ele, estendido como uma árvore desfolhada sob um sol de aspargos. Com amor, M. Então, M começou a compor músicas. Tem um livro com as músicas dele em algum lugar. Vou ir ver Janis Joplin e mostrar minhas músicas para ela, ele disse. Senti que aquilo não ia dar certo, mas não podia dizer nada a ele. Ele era tão romântico, tinha tantas esperanças. Ele voltou. Ela não quis me receber, ele disse. Agora, Janis está morta. E ele, pelo que sei, andava rodopiando um esfregão no Brooklyn, trabalhando, enfim, para o irmão. Espero que ele volte para valer. pois apesar de todos os seus problemas e achacadas e bajulações, há poetas bem piores que estão no topo agora. Talvez todos os poetas americanos estejam na prisão, ou ao menos a maior parte deles. Então surgiu o NH da cena beat de Paris, a cena de Tanger, Grécia e Suíça, o pessoal do Burroughs. N apareceu junto comigo e mais outro poeta em uma recente série da Penguin Modern Poets. De repente, ele estava na praia de Venice, apodrecendo na areia, sem escrever, queixando-se do fígado deteriorado e sendo vigiado por uma mãe idosa que ele mantinha bem escondida. Muitas vezes, quando eu ia visitar N, rapazes jovens batiam à porta. Embora seu fígado estivesse deteriorado, estava claro que seu pau funcionava às mil maravilhas. Ele supostamente era bissexual, mas nunca vi nenhuma mulher por perto. Bukowski, eu não consigo mais escrever. Burroughs, não fala mais comigo, ninguém quer me ver. Acabaram comigo, eu tô na lista negra, tô arruinado. Tenho 6 livros prontos e ninguém quer saber deles. Mais tarde, ele alegou que eu havia feito sua caveira na Black Sparrow Press, uma editora de poesia moderna americana. Não era verdade. Mas essa era a mentalidade de N. Todas as minhas visitas a ele resumiam-se a ouvir suas reclamações sobre como ele havia sido forçado a sair da cena por meio de chantagens. Na realidade, eu havia pedido a Black Sparrow que o publicasse, pois achava que ele merecia. Você nunca fez nada por mim, Bukowski. Gostamos de pensar que a criação faz parte, mas N esqueceu que eu havia escrito um prefácio elogiando-o por seu trabalho e uma edição para a revista Old dedicada à sua obra. A mania de perseguição de N chegou a tal ponto que uma vez, depois que N, C e eu o visitamos, durante uma hora, tivemos que sair correndo para o elevador. E quando a porta se fechou, rolamos no chão de tanto rir. Ficamos com medo de sair pela porta da frente, receando que ele nos ouvisse e ficasse magoado. Então fomos até o subsolo e rolamos no chão durante uns 5 minutos no escuro, rindo em meio a aquecedores e teias de aranha. NH ainda era um excelente poeta, mas era triste ver o modo como os caras iam ficando doidos. Suponho que todos nós ficaremos doidos. A poesia, a prosa subindo pelas paredes como cobras, como espelhos suicidas, revelando cabelos grisalhos e formas grisalhas e talentos grisalhos. N havia perdido seu apoiador europeu. As coisas não estavam muito boas. Os poetas o visitavam uma vez e nunca mais apareciam. A editora Free Press ofereceu a ele um emprego de crítico, mas N não levou adiante. Culto, talentoso, inteligente, ele estava se acabando. Ele admitia isso. Eu disse a ele que ele podia se encontrar de novo. Certa vez, um outro poeta e eu visitamos e sugerimos umas rodadas de bebida, mas N disse que havia sido convidado para uma festa, um convite especial. Gostaríamos de acompanhá-lo? Por que não? Perguntamos, ele tinha um endereço. Quando chegamos lá, era um evento beneficente, em nome de alguém, $1 de entrada. Entramos pela porta dos fundos e ficamos por ali ouvindo a banda. Achei uma imensa jarra de vinho e comecei a beber. Conversei com algumas mulheres, beijei uma delas, circulei. O poeta que estava comigo me perguntou: você acha que alguém aqui sabe que você é o Charles Bukowski? Era uma indagação interessante. Esqueci-me completamente de N e do meu desejo de que ele voltasse a produzir. Me aproximei de uma garota. Você sabe que eu sou o Charles Bukowski? Charles quem? Ela perguntou. O poeta que estava comigo riu. Perguntei a várias pessoas se sabiam que eu era o Charles Bukowski. Nunca ouvi falar. Quem é esse cara? Charles Bukowski é aquele pano de prato do Tiny Tim? Bebi o resto de vinho e quando o evento terminou, corri para o fim da escadaria e bloqueei a saída. Agora ouçam. Isso é para vocês ficarem sabendo que eu sou o Charles Bukowski. Agora, antes que eu deixe vocês passarem por mim, quero que digam: eu conheço você, Charles Bukowski. Vamos, digam. Corta essa, cara. Deixa a gente ir embora. Porra, meu. Deixa a gente sair. Vamos, Charles. Não seja otário, disse N. Muito bem. Digam, eu gritei. Digam que eu sou Charles Bukowski e que vocês me conhecem. Digam. Havia 150 pessoas amontoadas ali dentro. Então um poeta ao meu lado disse: Mikowski, a polícia está a caminho. Saí dali o mais rápido que pude, correndo pelas ruas de Venice West. N e o poeta correndo atrás de mim. Sim, assim como N, eu também havia visto dias melhores. Mas ouvi dizer que ele estava preparando um grande retorno. Estava indo para Frisco e lançando uma revista. Perdi o folheto, mas creio que ele esteja publicando Ginsberg, Ferlinghetti, McClure, Burroughs, todos esses caras. Finalmente, ele havia se afastado da Rose Avenue. Ali perto daquele estacionamento, os hippies cretinos sentados nos bancos de cimento, passando fome, vagabundeando, tentando roubar coisas daquela loja judaica de conveniência, e esperando Tim Leary dizer a eles: caiam fora. Do quê? Leary não está lá. Só as gaivotas e a espera e nenhuma criação. Ah, havia também Mad Jack, o pintor. Uma mulher estava tomando conta dele. Uma mulher jovem que morava numa casa muito grande. Jack tinha todo o porão só para ele, suas telas espalhadas no chão de cimento. Acho que eram bem boas, feitas com pinceladas de tinta indiana preta e tonalizadas com essas bolhas amarelas aplicadas com pincel. Havia centenas delas e quase todas eram parecidas. Jack sempre levava uma garrafa de vinho no bolso, vinho do Porto. Estava sempre bêbado ou se embebedando. Raramente tomava banho e o muco que escorria do seu nariz secava formando crostas pretas sob seu lábio e sua boca. Até a barba era suja e ele falava gritando, sempre algo melodramático e um pouco estúpido. Eu tinha que beber para aguentá-lo. Entretanto, como disse, suas telas eram boas e eu relevava muita coisa em função disso. Suponho que sua garota pensasse da mesma maneira. É provável que ele chupasse muito bem, ou foi o que me contou. Eu costumava ir até lá e encher a cara a noite inteira, fumar uns baseados também e tomar umas boletas. Não sei que boletas eram. Misturávamos tudo e tinha um piano, e eu não sei tocar piano, mas tocava mesmo assim. Tocava como se fosse bateria, durante horas, e tirava uns sons esquisitos que acho que nunca ninguém conseguiu tirar de um piano antes. Uma noite, saímos todos para beber e ficamos gritando uns com os outros na rua e na loja de bebidas. A garota estava junto, e um cara voltou conosco. Ele nos achou interessantes. Mas o cara começou a se gabar porque tinha matado vários caras na guerra. Eu disse a ele que isso não era um grande mérito, que era algo super valorizado, que era muito mais desafiador matar um cara fora da guerra. Você não gosta de mim, não é mesmo? Perguntou. Nem um pouco, eu disse. Ele foi embora. Voltou vestindo um cinto com coldre. Chegou perto de mim, sacou a arma e colocou o cano na minha barriga. Vou matar você. Tem uma vez suicida, eu disse. Vá em frente. Você está com medo? Um pouco. Morrer não é fácil. Atire. Não acho que você tenha coragem matadora. Ele pôs a arma de volta no podre. Nunca mais o vimos. Mad Jack estava sempre passando pela minha casa para pegar uns trucos. 10 centavos, 15 centavos. O suficiente para descolar uma garrafa de vinho. No fim, ele ficou um pouco chato, apesar das pinturas. Certos tipos de gênio podem ser incrivelmente enfadonhos. Na verdade, todos os gênios são enfadonhos na maior parte do tempo, até que sejam prontos para mergulhar em sua arte. Os que são articulados e expressam opiniões interessantes são sempre os embusteiros. De todo modo, passei a evitar Jack. Então fiquei sabendo que ele tinha feito uma exposição e vendido alguns de seus quadros por 6 mil dólares. Ele viajou para o Canadá e bebeu todo o dinheiro no mesmo bar em uma semana. Em seguida, voltou a bater em minha porta, mendigando centavos. Soube que sua garota expulsou de casa e que ele está morando com a mãe. Um dia ele vai ficar rico com seus quadros, mas vai continuar andando por aí com um tatu saindo pelo nariz e com uma garrafa de vinho no bolso. E todas as coisas miúdas, tolas e melodramáticas que ele faz serão vistas como supremas e preciosas demonstrações de brilhantismos. E havia o grande TJ na região de Echo Park. Acho que ele não escreve um poema novo há 10 anos. Sempre lê os mesmos de forma repetida nas leituras poéticas. TJ tem problemas. De qualquer modo, ele é um homem imenso, uma espécie de mito. costumava desfilar em Venice West na época boa, você sabe. As garotas peladas em banheiras, as Holy Barbarians. De certa forma, toda a cena demente que teve que desaparecer porque era baseada mais na encenação da criação artística do que na criação artística verdadeira. Mas tudo é válido, como postos de gasolina e carrocinhas de cachorro-quente e piqueniques de domingo. Mas não vamos ficar amargurados. De qualquer maneira, TJ costumava entrar em um desses lugares e derrubar 5 caras no chão com um movimento de braço. Então procurava uma mesa para montar um jogo de xadrez e se tivesse alguém na mesa, ele o atirava no chão também. Depois se sentava calmamente, acendia o cachimbo e começava o jogo com seu parceiro. Hoje você pode encontrar a TJ no Eco Park, revirando latas de lixo atrás do seu prato especial. O apartamento dele é cheio de lixo, não se tem nem onde sentar. Normalmente há uma fita tocando. No meio do lixo estão milhares de livros, alguns ele leu. É um perito em Adolf Hitler. As paredes estão cobertas de fotografias e recortes e provérbios e mulheres nuas e pinturas. É uma bagunça grotesca o reino de TJ. Se eu não estiver feliz, ele diz, a vida não vale a pena. O trabalho dele de 10 anos atrás é uma das melhores coisas produzidas em nosso tempo. É clássico e erudito e avança sem arestas e contém sabedoria e intensidade. TJ não trabalha. TJ não faz coisa alguma. Como sobrevive? Pergunte a ela, pergunte a ele. Os estranhos seguem aparecendo. Todos querem beber comigo. Não posso aturar a todos ou ser gentil com todos ou achá-los todos interessantes. Mas todos os tipos são iguais em um aspecto. Repudiam nossos atuais valores e estilo de vida e falam sobre isso. Alguns deles quase com violência. Mas é reconfortante saber que na América ainda existem pessoas que não caíram na vala comum. Nem todos que chegam são artistas, com a graça do nosso bom Deus, mas alguns são simplesmente estranhos. LW, por exemplo, está na vadiagem há 5 ou 6 anos, morou em pensões, igrejas, rodou de carona e tinha algumas histórias interessantes sobre a estrada. Ele veio me ver. E era um bom ator, ensinou algumas de suas experiências passadas, interpretando papéis de diferentes personagens. Era intenso e sério, mas muito bem-humorado, porque a verdade em si costuma ser mais cômica do que séria. LW costumava chegar às 4 da tarde e ficar até meia-noite. Uma vez conversamos durante 13 horas seguidas e fomos tomar café da manhã no Norms, às 5 horas da manhã. LW era um artista que não tinha outra forma de escape para sua arte que não a expressão oral. Usei em benefício próprio algumas das histórias que LW me contou. Não foram muitas, uma ou duas, mas ele entrava no modo repetição, especialmente quando havia outras pessoas por perto. Eu tinha que ouvir as mesmas histórias duas ou três vezes, e os outros riam como eu rira da primeira vez. Eles achavam LW o máximo. O que me impressionava é que LW contava as histórias com as mesmas palavras sem mudar uma vírgula. Bom, todos nós fazemos isso, não é? Comecei a me cansar de LW e ele sentiu. Não vejo algum tempo, duvido que volte a vê-lo. Fomos úteis um para o outro. Havia outros. Eles seguem chegando, todos com sua maneira peculiar de conversar ou de viver. Recebi alguns sujeitos bacanas, aquelas figuras de Los Angeles, e suponho que continuarão aparecendo. Não sei por que as pessoas trazem a si mesmas em minha direção. Nunca vou a lugar algum. Quando me aparecem sujeitos enfadonhos, me livro deles rapidinho. Eu só estaria maltratando a mim mesmo se fizesse o contrário. Minha teoria é que se você é gentil consigo mesmo, será gentil e sincero com os outros, até certo ponto. Los Angeles está repleta de pessoas estranhas, acredite em mim. Tem muita gente por aí que nunca pegou uma freeway às 7h30 da manhã, ou bateu um cartão de ponto, ou mesmo teve um emprego, e nem pretende ter, não consegue, não quer, prefere morrer a viver da maneira convencional. Em certo sentido, cada um deles, ou cada uma delas, é genial à sua maneira. Lutando contra o óbvio, nadando contra a corrente, enlouquecendo, curtindo maconha, vinho, uísque, arte, suicídio, qualquer coisa que fuja à equação comum. Ainda levará um tempo até que eles emparelhem conosco e nos façam ficar quites. Quando você vira o edifício da prefeitura no centro da cidade e todas aquelas pessoas finas e bem vestidas, não fique melancólico. Existe uma verdadeira multidão, uma raça completa de pessoas malucas, famintas, bêbadas, excêntricas e incríveis. Já vi muitas delas. Sou uma delas. Haverá mais. Essa cidade ainda não foi tomada. A morte, antes da morte, é uma coisa doentia. Os estranhos seguirão firmes. A guerra não terminou. Obrigado. Thank you. Mm-hmm.